Vivemos num mundo cheio de incertezas, onde muitos nascem e outros crescem nessa decadência. Garotos carentes, menores abandonados, vão sobrevivendo, sofrendo, jogados e maltratados, humilhados por não terem onde ficar. E a situação dos menores carentes, como será? Pode crer, mano, eles são discriminados e dessa maneira sobrevivem assim. Numa sociedade amordaçada, reprimida e oprimida, é o que atua em nossas vidas. Criminalidade que já virou rotina, vão matando, roubando, estrupando em cada esquina. A miséria e a falta de assistência social é a realidade do mundo atual. Desacato ao ser humano, desrespeito à sociedade. Vivemos assim no mundo da crueldade. Mundo cruel, mundo cruel, mundo cruel em que vivemos. Mundo cruel, cruel, cruel, mundo cruel em que vivemos. Gerações impacientes se rebelam e se jogam imprudentemente nos caminhos que a vida traça pela frente. A cada um o seu destino, todos nós corremos grandes perigos. Mortes, racismo, corrupção e egoísmo, isso tudo faz parte de um povo deprimido ao desemprego. A desigualdade entre os seres humanos é o que assusta, na verdade. Virulência dos erros, desvários sociais atormentadas pela febre de discórdias imorais, depressão do mundo, subversão da natureza, violência e drogas, tudo gera tristezas, cobiças, doutrinas e ambições, onde nações e indivíduos passam por desilusões morais, sociais. Essa é a realidade que entristece a todos nós. Mundo cruel, cruel, cruel, cruel. Mundo cruel em que vivemos. Mundo cruel, cruel, cruel, cruel. Mundo cruel em que vivemos. Poder em mãos de pessoas erradas que mentem, caluniam, tributiam sobre sentimentos nobres, transformando a verdade em mentira, perseguem, odeiam, pisoteios que acreditam na justiça de um povo soberano que é prejudicado por um bando de vândalos que não sabe agir como seres humanos, ocasionando a miséria, inutilizando sentimentos, formando bata noite marginalizada em que crianças sujas maltrapilha a família, cheirando cola. E na realidade, meus irmãos, eu lhes digo, é o povo chora. Mundo cruel, cruel, mundo cruel em que vivemos. Mundo cruel, cruel, mundo cruel em que vivemos. Mundo cruel, cruel, mundo cruel em que vivemos. Mundo cruel, cruel, mundo cruel em que vivemos. Perversidade prevalece sobre a razão no decorrer do dia a dia, sem direção. Então será? Como será? Que não percebem o fim de nossas vidas. Se a maioria deles clamam e lutam por justiça, será que nunca terão uma chance em suas vidas? Só querem apenas viver em dignidade, livres então e respeitadas com liberdade. Os seus problemas muitos dizem ser passageiro, pois na verdade ninguém vê o que está acontecendo. Uma situação que atinge as pobres famílias, onde a miséria e a fome é sua marca na vida. Aí, você que está me ouvindo, a ganância dos homens que estão no poder prejudicam muitas famílias pobres que se esforçam para vencer a dura batalha do dia a dia. É, mano, sendo assim então, tudo em vão, porque a humanidade se debate numa angústia incontida à procura de melhores dias, pois se a realidade atual do mundo em que vivemos somos nós negros, é que sofremos. E o futuro é nosso, nosso futuro é o mundo. O que será de nós se não lutarmos juntos? Somos vítimas do egoísmo e incompreensão. Então vamos nos unir e acabar com essa situação. Então, justiça é o que queremos a todo custo, e o controle da posse luta por um mundo justo. ACJ, Scott MC, Fábio e Bulldog nos squads.